aqui, aqui estou com muito fôlego, morou, mandando ver altivamente a todo vapor. Rimando sem parar, rumo ao alvor, cheio de disposição, num bom diapasão, incentivando os habitantes dessa nação, seguindo em frente, trilhando na exata direção. Mudança e transformação, através da expressão, falando o que eu sinto e cogito com exatidão, pois tenho minha própria opinião e você deve ter a sua, meu irmão. Acorde da escuridão, vamos lá. Gente indecisa, induzida, calada, que não opina, ponha-se na defensiva e fique na ativa. E peça que fulanos controlem sua vida, porque não são eles que mantêm sua família, nem adornam sua casa com a mobília. Não são eles que te dão grana pra comprar comida. Permaneça em atividade, deixe os inimigos de lado na saudade. É por falta de atitude que nosso povo está nessa ida de pobreza e miséria, sendo sugado pelas bactérias, escutando as inúteis conversas, esperando pelas promessas dos enganadores que deitam e rolam às costas dos patetas. Tanta asne se bloqueia mentes e afeta. Será que as pessoas não se cansam de tamanha abobrinha? Desprezem essas histórias da carochinha. Vou altivamente a todo vapor, estremecendo tudo com o hip hop, causando furor. Pode crer, é isso aí, boa. Vou altivamente a todo vapor, estremecendo tudo com o hip hop, causando furor. Pode crer, é isso aí, boa. Ação, é hora da revolução. Se você não quer viver em vão cercado de decepção, haja e corra para a libertação. Em união poderemos nos transformar num vulcão em erupção. Mas boa parte da população prefere perder tempo o dia inteiro diante de um aparelho de televisão. Tem que ter moderação, senão ocorre a deterioração. Exercite tua matéria que está dormente, pois a ociosidade esgota a força da mente. Ei, ouvinte, eu sou um rapper sincero, distante de ser mentiroso. Sei que muitos devem me achar um sujeito vaidoso ou pretencioso, com o propósito de aproveitar-me de tudo, manipulando a cabeça de quem é muito nulo. A mídia de mau gosto a fim de faturar gananciosamente é o que entorpece os incultos. Estou aqui para tocar nas feridas dessa injusta sociedade. Quero que eles escutem o rap até surgir pura verdade. Ouçam, uso a sinceridade. Vou altivamente a todo vapor, estremecendo tudo com o hip hop, causando furor. Pode crer, é isso aí, pô. Vou altivamente a todo vapor, estremecendo tudo com o hip hop, causando furor. Pode crer, é isso aí, pô. Eu posso ficar parado, vendo um pedinte faminto morrer calado, vendo negro, um mestiço, um mulato serem discriminados, vendo gente simples e analfabeto sendo enganados, vendo doentes de um precário hospital morrendo por falta de medicamentos e cuidados. Hã? Me responde imediatamente, ou cale-se para sempre, mesmo não tendo condição de ajudar financeiramente, de dar o maior apoio a essa gente. E eu faço minha parte adotando uma medida coerente, transmitindo a quem quiser ouvir as consequências dos atos praticados pelos homens de frio semblante, botando a boca no trombone para que sejam mais amáveis com semelhante. Aumente o volume, pois quem fala é o geyser altivo. Por Mendazes não permito ser persuadido, só nas palavras de Deus eu acredito. É por pensar diferente que o que é veraz. Prefiro. Eu, um cara pacífico, muito tranquilo, que quando sou ofendido solto meu rugido. Provoco um escarcéu se for preciso, no meu calo ninguém pisa. Não admito uma coisa tão abusiva, a massa já sofreu a pampa nas garras desses animais. Os dominantes montaram e rosetaram demais. Chega de tanto sofrimento e dor, vamos aluir os arredores. Altivamente, a todo vapor. Altivamente, a todo vapor. Vou. altivamente a todo vapor. Estremecendo tudo com o hip hop causando furo. Pode crer, é isso aí, pô, pô. Vou, vou, vou, vou, altivamente a todo vapor. Estremecendo tudo com o hip hop causando furo. Pode crer, é isso aí, pô, pô.